Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor que lá no céu vai subindo. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor que lá no céu vai sumindo. Foi numa noite igual a esta que eu me deixo o teu coração. O céu estava assim em festa, pois era noite de São João. Havia balões no ar, shot e baião no salão. E no terreiro o teu olhar incendiou meu coração. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor que lá no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor que lá do céu vai sumindo. Foi numa noite igual a essa que tu me deste o teu coração. O céu estava assim em festa, pois era noite de São João. Havia balões no ar, só te baião no salão. E no terreiro teu olhar incendiou meu coração. Tem tanta fogueira, tem tanto balão, tem tanta brincadeira, todo mundo no terreiro faz adivinhação. Meu São João, eu não, meu São João, eu não tenho alegria. Só porque não vem, só porque não vem quem tanto eu queria. Só porque não vem, só porque não vem quem tanto eu queria. Mantei a faca no pé da bananeira, não gostei da brincadeira, Santo Antônio gritou. Saí correndo lá pra beira da fogueira, ver meu rosto na bacia, a água se derramou. Fogueira, hey! Tem tanto balão, tem tanta brincadeira, todo mundo no terreiro faz adivinhação. Tchau! Meu São João, eu não, meu São João, eu não tenho alegria. Só porque não vem, só porque não vem quem tanto eu queria. Só porque não vem, só porque não vem quem tanto eu queria. Mantei a faca no pé, não gostei da brincadeira, Santo Antônio gritou. Saí correndo lá pra beira da fogueira, ver meu rosto na bacia, água se derrubou.